Brasil. 10 programas contando a história do rádio brasileiro. Uma produção da BBC Brasil. Hoje no Brasil, dentre todos os veículos de comunicação de massa, o rádio é sem dúvida o mais imediato. Mas, para chegar até os dias de hoje, muita coisa aconteceu. E não poderíamos deixar de lembrar nesta série que se inicia dos pioneiros que trouxeram para o Brasil o veículo de comunicação sem fio. Homens que transformaram um sonho longínquo em pura realidade. E é justamente por aí que começamos. Falando do início do rádio brasileiro. Falando, sobretudo, dos seus pioneiros e desbravadores. As primeiras experiências realizadas com o rádio no Brasil aconteceram no ano de 1922, no dia 7 de setembro, durante as comemorações do Centenário da Independência, no Rio de Janeiro. Para estas festividades, foram trazidas dos Estados Unidos duas pequenas emissoras usadas somente a título experimental. Um dos presentes, maravilhado com a novidade, logo se apaixonou por ela e, anos mais tarde, seria reconhecido como o pai do rádio brasileiro, o cientista e professor Edgar Roquette Pinto. É que durante a exposição do Centenário da Independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse na estação do Corcovado e Western Electric na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade, sem maiores consequências. Um depoimento de Roquette Pinto. Outro presente nas comemorações do Centenário da Independência foi Renato Mursi, que viria a ser uma das pessoas mais importantes no desenvolvimento do rádio no Brasil. Renato Mursi dedicou mais de 50 anos ao rádio. Certa vez, recordando o impacto que o novo veículo causou nas pessoas que assistiam às demonstrações, ele disse: "Eu assisti a tudo que se passou no rádio, de bom e de mal, desde a primeira experiência de rádio que foi feita no Brasil em 7 de setembro de 1922, quando se comemorava o centenário da independência. E essa experiência foi feita no recinto da exposição do centenário. E a primeira pessoa que falou ao microfone de rádio, uma estação instalada no Sumaré pela Western Telegraph, foi o presidente de então, Epitácio Pessoa. E o povo que se juntava na exposição do centenário, uma multidão incalculável, era pior que São Tomé. Estava vendo, ouvindo e não acreditando. Como é que um aparelhinho pequenino, lá longe, sem nada, sem fio, sem coisa nenhuma, podia ser ouvido à distância? E ficava embasbacado. Mas não nasceu para o Brasil propriamente o rádio, porque não havia ainda nenhuma, quase que não havia rádio receptores. Eram aqueles de galena, muito complicados, e quase ninguém podia ouvir, a não ser aqueles que estivessem ali presentes. E os que ouviram o Guarani de Carlos Gomes irradiado diretamente do Teatro Municipal. Esta foi a primeira experiência do rádio no Brasil." As lembranças de Renato Mursi. O rádio como meio de comunicação de massa surgiu nos Estados Unidos no dia 2 de novembro de 1920, quando a emissora KDK, da cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, transmitiu os resultados das eleições norte-americanas. Mas existem alguns detalhes que a história das comunicações nunca registrou devidamente. Foram as primeiras experiências da transmissão sem fio da palavra humana, realizadas ainda no século passado pelo padre gaúcho Roberto Landel de Moura. Quem relata estes antecedentes é o radialista e pesquisador Luiz Carlos Saroldi. Antes do discurso do presidente Epitácio Pessoa, inaugurando no dia 7 de setembro de 1922 a exposição do Centenário na Esplanada do Castelo, muita gente mais se interessou pelo rádio, tentando implantar o rádio no Brasil, ou pelo menos até inventá-lo. Mas há um nome que não podemos esquecer entre esses, do padre Roberto Landel de Moura, um padre gaúcho que estudou na Escola Politécnica do Rio de Janeiro e se formou em Roma em Ciências Físicas e Químicas. Era um inventor nato. Em 1893, em Campinas, ele já construía aparelhos que assustavam seus paroquianos. Seus inventos foram patenteados em São Paulo em 1900 e nos Estados Unidos em 1904. Eram o telégrafo sem fio, o telefone sem fio e um transmissor de ondas sonoras. Para nós, o padre Landel de Moura pode ser comparado a Santos Dumont. Um inventou o avião, o outro teria inventado o rádio. Nenhum dos dois levou a primazia desses inventos, porque outros apareceram apoiados por forças poderosas e de alcance muito maior, internacional. Quanto à primeira emissora a ser fundada entre nós, mencione-se também a reivindicação do título de pioneira para o Rádio Clube de Pernambuco, que tem um registro datado de 4 anos antes da rádio de Roquete Pinto, 6 de abril de 1919. Acontece, porém, que as experiências de transmissão dos jovens pernambucanos foram feitas, mas se tratavam ainda de pesquisas de recepção radiotelefônica e não radiofônica. Embora a partir de fins de 1922, os rapazes de Pernambuco viessem a conseguir transformar um transmissor radiotelegráfico em transmissor radiofônico, no fundo, realmente, Roquete Pinto tem a primazia de ter fundado e posto para funcionar a primeira emissora de rádio no Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Luiz Carlos Saroldi. Já o nascimento de fato da primeira emissora de rádio brasileira foi explicado certa vez pelo próprio Roquete Pinto. No começo de 1923, desmontava-se a estação do Corcovado. E a da Praia Vermelha ia seguir o mesmo destino, se o governo não a comprasse. O Brasil ia ficar sem rádio. Ora, eu vivia angustiado com essa história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema, desde que ouvira as transmissões do Corcovado alguns meses antes, conforme já narrei mais de uma vez. Mas uma andorinha não faz verão. Resolvi interessar no problema a Academia de Ciências. Era presidente o nosso querido mestre Henrique Moriz, eu era secretário, e foi assim que nasceu a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a 20 de abril de 23. Roquete Pinto. A questão do pioneirismo do rádio no Brasil é muito polêmica. A Rádio Clube de Pernambuco reivindica para si a primazia de ter sido a primeira emissora do país. No entanto, Renato Mursi aceitava a tese de Saroldi sobre a primeira emissora de rádio brasileira. Pernambucanos, de muito valor no pioneirismo do rádio, eles reivindicavam para si a primazia de ter lançado o rádio no Brasil. Mas não era. Eles tinham um Rádio Clube do Brasil fundado desde 1919. Mas exclusivamente para difundir a telegrafia. Telegrafia sem fio e não o rádio. Eles só vieram a instalar a primeira estação de rádio, telefonia, de rádio difusão, em outubro de 1923, quer dizer, um mês e tanto depois da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Mas isso não tira o mérito dos irmãos Moreira Pinto e de outros abnegados radialistas de Pernambuco, que tem uma ação muito marcante dentro do rádio brasileiro. O depoimento de Renato Mursi. O rádio teve um começo precário, de muita improvisação. O comercial ainda não estava de todo regulamentado. E, portanto, a sobrevivência das primeiras emissoras era um ato de heroísmo. Paulo Tapajós, que atuou no rádio durante mais de 60 anos, conta como foram os primeiros passos nos idos da década de 20. O rádio, naquele tempo, era uma coisa muito amadorista, mas muito mesmo. Você vê pelo nome, Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Era uma sociedade, era um grupo de amigos que pagavam uma determinada importância para a manutenção da rádio. Além disso, além desses amigos, havia algumas firmas comerciais. E eu me lembro do tempo em que o locutor, que naquele tempo se chamava speaker da Rádio Sociedade, chegava e dizia assim: vamos ouvir agora a relação das firmas que contribuem para a manutenção da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Então vinham aqueles nomes daquelas firmas que contribuíam como? Algumas eram empresas que vendiam discos, né? Então contribuíam mandando discos para a programação. Depois iam buscar de volta, que não significava que aquilo fosse doação. Aquilo era um empréstimo para usar na programação. Mas principalmente as firmas ligadas com a parte de, vamos chamar, eletrônica, né? Paulo Tapajós. O primitivismo do rádio não estava apenas no empréstimo de discos e equipamentos. No Rio de Janeiro, por exemplo, ainda nos anos 20, a Rádio Sociedade e a Rádio Clube do Brasil, esta a segunda emissora do país, eram obrigadas a alternar os seus horários de transmissão, uma vez que ambas irradiavam poucas horas por dia. Henrique Forens Domingues, o almirante, a maior patente do rádio brasileiro, contou certa vez o seguinte: o rádio trabalhava, irradiava só algumas horas. Quando teve o primeiro entendimento com a segunda estação, que foi a Rádio Clube do Brasil, viu? Então, as duas, tanto Rádio Sociedade e Rádio Clube, imaginando que eles não tinham bom contato perfeito, então, combinaram o seguinte: um irradiava só na segundas, quartas e sextas, e outro na terças, quintas e sábados. No domingo não tinha rádio. E era só algumas horas. Evidente, com o tempo, foi aumentando. DRKK, Rádio Necessidade do Rio de Janeiro. 18 horas no relógio chaveco de um guarda noturno. Senhor Neres de Tupiniquins, de passagem de segunda classe pelo nosso estúdio, vai cantar Maria da Luz, Foxtrot. Na sequência do depoimento de Almirante, tivemos Lamartine Babo satirizando o rádio nos tempos em que as pessoas estavam sempre de passagem pelos nossos estúdios e participavam de alguns programas, cantando ou tocando. Nesse início do rádio brasileiro, as primeiras experiências de programação ocorriam com certa lentidão. Não era propriamente uma programação, pois as irradiações iam acontecendo quase que ao acaso. Assim foi com os concertos musicais, com as palestras e também com o jornalismo. A Rádio Sociedade do Rio transmitia todos os dias o seu Jornal da Manhã, que era apresentado de uma forma muito curiosa por Roquete Pinto, como conta sua filha Beatriz Roquete. Ele fazia o Jornal da Manhã de uma maneira muito original. Ele pegava todos os jornais com um lápis grande, sempre andava com um lápis vermelho na mão, e ele apanhava o jornal e riscava todas as notícias que ele achava interessantes para o rádio. Depois que ele estava com os jornais todos riscados, ele tinha um telefone direto para a Rádio Sociedade. Então ele mandava o João Labre Júnior, que era o técnico, e disse: pode pôr a estação no ar? E ele então, ele mesmo falava sobre cada assunto. Beatriz Roquete. Aliado a este espírito jornalístico, Roquete Pinto tinha como objetivo principal para o rádio a cultura. Isto o levou a transmitir vozes de vários sábios e intelectuais que visitaram o Brasil naqueles tempos, como, por exemplo, Albert Einstein e o arquiteto francês Agaché. Roquete foi também o pioneiro na transmissão de uma ópera completa pelo rádio, quando colocou no ar, no dia 4 de julho de 1926, o Rigoletto de Verdi. E o rádio começava a adquirir dimensões nacionais. No dia 6 de junho de 1925, foi ao ar pela primeira vez uma estação de rádio do interior do Brasil, a Rádio Pelotense, do Rio Grande do Sul. a Rádio Pelotense é reconhecida como a terceira emissora do Brasil. Ainda nos anos 20, São Paulo conheceria suas primeiras emissoras: Rádio Educadora Paulista, Rádio São Paulo, que só entraria no ar normalmente 10 anos depois, em 1935, e a Rádio Cruzeiro do Sul. E logo no começo da década seguinte, São Paulo teria uma nova emissora que daria aos seus ouvintes muitos momentos de alegria. Nasceu a 11 de junho de 1931 a Sociedade Rádio Record. E quem fala desse nascimento é o seu próprio criador, Paulo Machado de Carvalho. Em 1931, acabava eu de desmontar uma empresa de luminosos. Nessa ocasião, existia um senhor que tinha uma casa de discos que se chamava Record. E junto com a casa de discos, ele tinha a Rádio Record montada, embora não funcionando. Esse senhor era o senhor Álvaro Liberato de Macedo. Então, ele me ofereceu a Rádio Record. Eu nem sabia o que era aquilo, mas um grupo de três, resolvemos ver o que era esse negócio que chamavam de rádio e que emitiam sons, um negócio muito difícil de se ouvir. Então nós fomos até a Praça da República 17 para ver o que era esse negócio que chamava-se rádio. Note-se que já existia naquele tempo, como o homem que nasceu, que trouxe, que iniciou o rádio no Brasil, o professor Roquete Pinto, que no Rio de Janeiro, ele conseguiu montar uma estaçãozinha que emitia uns sonzinhos. Assim era nesse terreno que estava a Rádio Record, sendo que existia já em São Paulo funcionando a Rádio Educadora Paulista. Fazendo de parênteses, nós fomos para a Praça da República 17 e abriu-se a porta e viu-se uma sala cheia de cadeiras, uns negócios grandões que chamavam de microfone, uma porção de fios pendurados e amarrados e um piano. Então, nós vimos aquilo. Não sabíamos bem o que era e começamos a estudar o negócio. Esse, não me engano, precisamente não posso dizer, mas a Rádio Record foi adquirida por qualquer coisa como 15 mil cruzeiros, entrando o senhor João Amaral com 5, eu com 5 e Jorge Alves Lima com 5. Logo depois das palavras de Paulo Machado de Carvalho, um trecho da música utilizada na primeira transmissão experimental da Record. Nesse início, os homens ligados ao rádio geralmente eram também ligados à cultura. Para se ter uma ideia de quem eram essas pessoas, o Capitão Furtado, também conhecido como Ariovaldo Pires, conta quem atuava na Rádio Educadora Paulista. Em 29, quando foi registrado para o nascimento da Rádio Cruzeiro do Sul, que era PROO, depois ficou PRB6, mais tarde emissora de Piratininga, basta ver que um dos redatores era Guilherme de Almeida, outro era Minotti Del Picchia, compositores eram Marcelo Tupinambá, que era um engenheiro, Dr. Fernando Lobo. Um dos locutores era o médico Dr. Mário Ferraz Sampaio. E, enfim, o nível do rádio naquele tempo, eu até nem sei como é que eu entrei, porque era um pessoal tão de elite que a minha entrada foi uma zebra. Ariovaldo Pires, ou Capitão Furtado. Se o rádio brasileiro viveu vários anos de quase amadorismo, um dos motivos era a necessidade que as emissoras tinham de sobreviver com o pagamento das mensalidades dos sócios, coisa que raramente acontecia, e principalmente com o capital dos seus proprietários. Mas, no começo dos anos 30, o presidente da República, Getúlio Vargas, legalizou a comercialização do rádio. Com a publicidade paga, começaram a aparecer os recursos financeiros que possibilitaram novos progressos. As emissoras podiam contar agora com a maior participação de cantores e músicos, já que havia a possibilidade do pagamento de melhores cachês. Surgiram então os primeiros programas especificamente comerciais que iriam modificar em pouco tempo os rumos seguidos pelo rádio durante os anos 20. Quem nos fala dessa época é, mais uma vez, Paulo Tapajós. Primeiros programas de montagem comercial, o primeiro que eu me lembro e que foi um grande sucesso no Rio de Janeiro, aconteceu na Rádio Marique Veiga. Naquele tempo chamava-se Rádio Sociedade Marique Veiga. Foi o esplêndido programa de um radialista chamado Valdo Abreu. O Valdo Abreu tinha uma particularidade incrível, porque ele improvisava anúncios ao microfone com uma arte, uma graça. Era tão gostoso a gente ouvir o Valdo chegar e improvisar um anúncio em torno de uma firma qualquer. Acontece que era um programa tipo esse que hoje em dia existe, do Silvio Santos, começa de manhã e acaba de noite. O do Valdo Abreu era uma coisa assim também. Começava de manhã, acabava quando era possível acabar, quando ele já tinha esgotado tudo, todos os artistas já tinham passado pelo microfone. E que artistas? Os grandes nomes da época. No programa do Valdo Abreu você encontrava o Chico Alves, a Carmen Miranda, o Ari Barroso, o Silvio Caldas, o Patrício Teixeira, o Gastão Formenti, as grandes figuras do rádio, da música popular daquele tempo, que iam lá ganhar o seu cachezinho. Depois do Valdo Abreu surgiu um outro programa comercial de enorme interesse, que inclusive desbancou o Valdo Abreu. Quer dizer, o Valdo Abreu é o esplêndido programa, que era o nome do programa, que foi o programa Cazé. Paulo Tapajós. Ademar Cazé é um pernambucano que foi para o Rio de Janeiro tentar a vida ainda nos anos 20. Ele fez de tudo um pouco até chegar ao rádio. Houve um período aí que eu comecei a vender rádio, entendeu? Para ganhar a vida, entendeu? De modo que havia a Philips havia lançado um aparelho, uma caixa retangular, entendeu? Com um alto-falante feito um chapéu de japonês. Com dois cavaletezinhos, de modo que eu saía com aquele fio muito comprido, botava na cozinha. E achei interessante aquele negócio, comecei a vender o rádio. Me deram uns prospectos e eu fui por aí, né? E eu sei que no fim de 3 meses eu tinha vendido o rádio, esse Rio de Janeiro, não posso calcular. A ponto do gerente da Philips do Brasil, queria me conhecer. E eu fui lá falar com ele. Ademar Cazé. A partir de 1930, com a publicidade autorizada no rádio, muita gente viu no novo veículo um bom caminho para os seus negócios. Assim, em 31, no Rio de Janeiro, era instalada a Rádio Philips do Brasil, com claro intuito de divulgar os aparelhos de rádio produzidos pela empresa do mesmo nome e dona da emissora. Ademar Cazé, então vendedor de aparelhos Philips, começou a imaginar um programa diferente que logo de início iria revolucionar todos os conceitos de rádio da época. Ele mesmo nos conta como isto aconteceu, assinalando uma ideia recolhida da BBC. Surgiu o rádio. Surgiu o rádio. Eu abandonei a profissão porque não dava mesmo, não havia possibilidade. Surgiu o rádio e eu comecei a ouvir rádio. Comecei a ouvir rádio. E uma das vezes, eu estava ouvindo o rádio, e fazer um paralelo entre a evolução do rádio do Brasil e do estrangeiro, porque eu peguei uma estação de outra coisa, que para mim foi um festival, entendeu? Primeira estação de outra coisa que eu peguei, que era a BBC de Londres, e via a movimentação do rádio daquela época em relação ao rádio do Brasil. E aquilo me causou, tipo, que coisa diferente. E aqui no Brasil, por exemplo, para conseguir para vir estação, o senhor chegava, por exemplo, o louco dizia assim: bom, meus amigos, agora vamos apresentar a dona fulana de tal, que vai recitar uma poesia, não sei de quem, dá um autor qualquer. E ela recitava a poesia, depois fazia um intervalo, mas um intervalo longo, mas muito longo. E ficava aquele zoom no rádio, sabe? Aquele tempo, puxa, bem essa coisa. Como é? Esse negócio funciona ou não funciona? E um dia, a Marinho que Veiga botou um programa no ar, um programa popular, de mais movimento, compreendeu? Eu disse, olha, o negócio está melhorando. Mas foi ficar fazendo aquele vácuo, tal, lá, lá, lá. Então eu tive a ideia. Ouvi esse programa, estava devido ao movimento e resolvi loucamente fazer um programa desse gênero. Nisto a estação, o Filho tinha botado uma estação, Rádio Filho do Brasil, e essa estação era para fazer promoção dos artigos da Philips. Falei com o doutor Augusto Brasil de Borges, que era o dizer, e fiz contei da minha pretensão. Ele disse, você está maluco, rapaz? Não fazer programa de. Fazer arranjar anúncios para a rádio nessa ocasião. Vamos experimentar. Bom, o trabalho é seu. Alugou a estação. Vamos fazer um programa popular de 8 às 10 horas e o outro programa clássico de 10 horas à meia-noite. Tá bem? Então, quando eu elenco e tal, eu tinha um capitalzinho, já ganhei pelo rádio, mas eram as economias. E essas economias foram gastas no programa Casé. O primeiro programa, a parte popular, compreendeu? Não. Foi movimentada. Foi muito movimentada, porque era Silvio Caldas, Francisco Alves, Camiranda, quer dizer, a nata da Patrícia Teixeira, não é? O Custódio Mesquita, João Pedro de Barros, Luiz Barbosa. Mas foi um programa, um barulho, batucada, isso aqui, aquele outro, e o negócio foi embora. Às 10 horas, quando terminou o programa popular, mas nesse interregno, das 8 às 10 horas, o telefone batia sistematicamente. Chegou a parte erudita, de camusa de câmara, tal. O bicho ficou mudo lá, e eu comecei a falar, poxa, não toca mais o telefone, quer dizer, só que não está agradando, não. Então, a partir daí, para explorar mais a música popular, não exercendo todavia de que de vez em quando eu botava um trechozinho, mais ou menos, para temperar o negócio, não é? Um depoimento de Ademar Casé. Com o sucesso do programa Casé, nós temos o surgimento de uma nova era no rádio brasileiro. Uma era que marcou o início da estruturação objetiva das emissoras e dos seus profissionais. Mas isto já é assunto para o nosso próximo programa, quando falaremos dos anos 30 e da formação de quadros que possibilitou a grande arrancada do rádio brasileiro rumo à sua consolidação. História do Rádio Brasileiro. Uma produção da BBC Brasil.